pela Rádio Universitária FM, Arquivo de Cera, uma produção, apresentação e discoteca de DJs, no ar desde 1963. Arquivo de Cera é o único programa em todo o país a apresentar exclusivamente gravações originais em discos de 78 rotações por minuto, os chamados discos de cera, que dominaram o mercado nacional no período de 1902 a 1964. Elaboramos para o programa de hoje uma seleção de músicas já conhecidas pelo público ouvinte, só que por segundas, terceiras ou quartas gravações. Por exemplo, a canção A Última Estrofe foi gravada por Nelson Gonçalves. Antes havia sido gravada por Orlando Silva. É a versão mais conhecida, mas quem gravou originalmente foi Fernando de Castro Barbosa. A canção Queixumes, de autoria de Noel Rosa e Henrique Brito, foi gravada por Carlos Galhardo. Mas sua gravação original, quem fez foi Gastão Formente, sob o título Meu Sofrer. E por aí vai. Vamos iniciar nosso programa com uma gravação bastante antiga. O cantor Silvinho gravou em 1962, em ritmo de bolero, com arranjo de Henrique de Almeida, a antiga modinha de autoria de Manuel Antenor de Souza, o Neco, intitulada Amor Ingrato. Mas a gravação original foi feita na antiga Casa Falhaber e editada na etiqueta Favorite Record. A gravação realizou-se no dia 14 de maio de 1911 e quem interpretou foi o próprio autor com acompanhamento de violão. Amor Ingrato. Amor Ingrato, modinha pelo Neco para a Casa Falhaber, Rio de Janeiro. Nesse mundo não pretendo mais amar, só a ti foi quem amei. Nesse mundo não pretendo mais amar, só a ti foi quem amei. Eu amei como pode amar no mundo amor ingrato, nem por outro meu amor te desprezei. Eu amei como pode amar no mundo amor ingrato, nem por outro meu amor te desprezei. Você mesmo foi quem fosse a causadora de nosso amor se acabar. Você mesmo foi quem fosse a causadora de nosso amor se acabar. O amor só se paga com amor, amor ingrato, e o bem não se paga com o mal. O amor só se paga com amor ingrato, e o bem não se paga com o mal. Siga, siga, traidora, com teu amante, que te promete viver com vencedor. Siga, traidora, com teu amante, que te promete viver com esse flor. Há de chegar um momento em tua vida, amor ingrato, que terás recordação do nosso amor. Há de chegar um momento em tua vida, amor ingrato, que terás recordação do nosso amor. Chegar a hora próxima da morte, se olhar para o teu retrato eu lanço. Quando chegar a hora próxima da morte, se olhar para o teu retrato eu lanço. Eu só não quero que tu chores minha morte, amor ingrato, pois a morte para mim é um descanso. Eu só não quero que tu chores minha morte, amor ingrato, pois a morte para mim é um descanso. Não pretendo mais amar, só a ti foi quem amei. Nesse mundo não pretendo mais amar, só a ti foi quem amei. Eu amei como pode amar no mundo amor ingrato, nem por outro meu amor te desprezei. Eu amei como pode amar no mundo amor ingrato, nem por outro meu amor te desprezei. O samba de Roberto Martins e Valdemar Silva, Favela, teve várias gravações, ficando conhecida a do cantor Carlos Galhardo, realizada em 1939. A gravação original, porém, foi de Francisco Alves, com acompanhamento do Conjunto Regional RCA Victor, realizada em 20 de abril de 1936, com lançamento em junho. Favela. Modinha de autoria de Guimarães, Passos e Miguel Emílio Pestana, A Casa Branca da Serra, já teve mais de uma centena de gravações, sendo as mais conhecidas as de Paraguaçu e Vicente Celestino. Mas a primeira gravação deu-se em 1904 na etiqueta Odeon da Casa Edson, gravação que veio intitulado apenas como A Casa Branca e foi cantada por Mário Pinheiro com acompanhamento de violão. A Casa Branca da Serra, cantada pelo Mário, pra casa é de Rio de Janeiro. A Casa Branca da Serra. Yeah. Vocês escutam através das ondas da Rádio Universitária FM o programa Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Indireis no ar desde 1963, hoje com gravações originais de grandes sucessos. Em 1945, Francisco Alves gravou, com bastante sucesso, a valsa canção de Bruno Arelli e Luiz Lacerda, Nancy, na etiqueta Odeon. A gravação original foi feita em 1932, na Colômbia. Quem cantou foi Moacir Bueno Rocha, com acompanhamento da Orquestra de Concertos Colômbia, e nos revela a primeira parte que não consta na gravação de Francisco Alves. Nancy. Busquei ansioso um pensamento que pudesse traduzir o que minha alma fez por ti dentro em meu peito, assim sentir. Tudo que vou te oferecer à alma que vibra em mim é uma canção que idealizei para poder cantar assim. Ouve esta canção que eu mesmo fiz pensando em ti. É uma veneração, Nancy. Somente poderia a musa traduzir o nome que é poesia, Nancy. É a mais linda história de amor que eu aprendi quando o teu nome assim eu repeti. Nancy. Ouve esta canção que eu mesmo fiz pensando em ti. É uma veneração, Nancy. A canção de autoria de Cândido das Neves, conhecido por Índio, intitulada A Última Estrofe, foi gravada em 1960 pelo trio Luizinho, Limeira e Zezinho, em disco Odeon. Em 1951, Vicente Celestino gravou na RCA Victor. Em 1946, Nelson Gonçalves, também na Victor. Em 1935, quem gravou foi Orlando Silva, por sinal, uma das suas primeiras gravações. Mas a gravação original desta canção realizou-se em 1932 na Colômbia, na voz de Fernando de Castro Barbosa, que se faz acompanhar pela Orquestra de Concertos Colômbia. O disco foi lançado em junho daquele mesmo ano. A Última Estrofe. Oh, no. sua voz já bem cansada, eu ouvi do trovador. Ele em lágrimas dizia da saudade de um amor. Falava de um beijo apaixonado, de um amor desesperado, que tão cedo teve que pensamento que na estrofe que era assim. Lua, vinha perto a madrugada, quando em ânsias minha amada nos meus braços desmaiou. E o beijo do pecado, o seu véu todo estrelado, glorificou. Lua, hoje eu vivo sem carinho, ao relento tão sozinho, na esperança mais atroz. E se cantando em noite linda, é ingrata voz que ainda escutando a mim. Gal Costa gravou a marcha Balancê, de autoria de João de Barro e Alberto Ribeiro, obtendo grande sucesso. A gravação original desta marcha foi feita por Carmen Miranda com a Orquestra Odeon sob direção do maestro Simão Butman, em disco Odeon, no dia 19 de novembro de 1937 para o Carnaval de 1938. É a que vamos ouvir, Balancê. Balancê, quero dançar com você, entra na roda, morena pra ver, com balancê. E nada mais. Canção de Cândido das Neves, o Índio, foi gravada na Philips por Paulo Tapajós, mas já havia sido gravada por Vicente Celestino 3 vezes. Uma em 1951, outra em 1937 e outra em 1935. Mas a gravação original de E Nada Mais foi realizada em 1932 pelo cantor Fernando de Castro Barbosa com a Orquestra de Concertos Colômbia em disco Colômbia. O disco foi lançado em junho. E Nada Mais. Mas que anda distante desse acesso do horizonte. E esse amor que é meu mal, mas que mentira, é a dúvida da mentira em que minha alma se envolveu. Ela ao partir fez um sagrado um juramento, mas já deu faz tanto tempo, ela por certo se esqueceu. Amargurado nas ruínas do passado, só de resto um grito vem, nada mais. Vocês escutam através das ondas da Rádio Universitária FM o programa Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Indireis no ar desde 1963, hoje com gravações originais de grandes sucessos. O Fox Canção O Cigano, de autoria de Marcelo Tupinambá e João do Sul, foi gravada em 1946 por Francisco Alves na Odeon. Mas a gravação original foi realizada em 1924 pelo tenor Vicente Celestino, com acompanhamento de conjunto, também na Odeon, da época da gravação mecânica. O Cigano. E agora que a minha alma te chora, tenho saudade. Não fora a canção traidora, e o meu sonho seria eternal. Se há de fugir a realidade, quem vem tem mentira e O samba Canção do Rancho Fundo, de autoria de Ari Barroso e Lamartine Babo, foi recentemente gravado pela dupla Chitãozinho Chororó e já tinha sido gravado pela cantora Isaura Garcia e por Silvio Caldas. Sua gravação original, porém, foi na Victor pela cantora Elisa Coelho, com acompanhamento de piano e dois violões, no dia 15 de junho de 1931, com lançamento em agosto. No Rancho Fundo. Uma flor na que se aproxima. A montanha vai gerando, lembrando o aroma da cabrona. A canção Maringá foi gravada várias vezes ao longo dos tempos. Em disco de cera, Carlos Galhardo gravou Maringá em 1958 na RCA Victor. Aloysio do Acordeão gravou na Copacabana em 1955. Maringá também foi gravada em solo de piano por Heriberto Muraro na Odeon em 1954. Francisco Magno gravou cantando na RCA Victor em 1952. Mário Genari Filho gravou em solo de acordeon em 1951 na Odeon, tendo um coro cantando a letra. Lírio Panicali e sua orquestra gravou em selo Capitol, depois reeditado pela Cinta em 1950. Maringá foi gravado por Gilberto Milfon, sendo a primeira gravação daquele cantor, em 1946. Carlos Galhardo gravou Maringá em 1939, depois, como já dissemos, ele gravou em 58. Essa canção foi feita por sugestão de Rui Carneiro, oficial de gabinete do então ministro da Aviação do governo Getúlio Vargas, José Américo de Almeida, abordando o tema Seca do Nordeste, assunto em pauta na época em virtude da Grande Seca de 1932. Foram citadas a cidade de Ingá e Pombal, na Paraíba, terra de Rui Carneiro e José Américo, respectivamente. Gilberto de Carvalho, ao fazer os versos, juntou Maria, nome muito comum no sertão, e Ingá, que seria Maria do Ingá, transformando em Maringá. 10 anos após, estava sendo construída no Paraná uma nova cidade. Na época era sucesso essa música, que era cantada pelos trabalhadores. Em reunião da Companhia de Melhoramento do Nordeste do Paraná, para a escolha do nome da cidade, Elizabeth Thomas, esposa do presidente da companhia, Henry Thomas, sugeriu o nome de Maringá. E no dia 10 de maio de 1947, nascia oficialmente a cidade de Maringá, onde existe hoje uma rua Gilberto de Carvalho. Vamos ouvir então a gravação original de Maringá, Gastão Formente e Orquestra Victor Brasileira, sob direção de João Martins. A gravação é Victor, realizou-se em 13 de junho de 1932 e foi lançada em julho do mesmo ano. Maringá. Foi numa leva que acabou pra Maringá, ficou sendo a retirante que mais dava o que falar. E junto dela veio alguém que suplicou pra que nunca se esquecesse de um caboclo que ficou. Maringá, Maringá, Maringá, Maringá. Depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste que eu garrei a imaginar. Maringá, Maringá, Maringá, Maringá. Para ver felicidade é preciso que a saudade vá bater noutro lugar. Maringá, Maringá, Maringá, Maringá. Volta aqui pro meu sertão, pra de novo o coração de um caboclo a sossegar. Antigamente uma alegria sem igual dominava aquela gente da cidade de Pombal. Mas veio a seca, toda a chuva foi-se embora, só restando então as águas dos meus olhos quando chora. Maringá, Maringá, Maringá, Maringá. Depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste que eu garrei a imaginar. Maringá, Maringá, Maringá, Maringá. Para ter felicidade é preciso que a saudade vá bater noutro lugar. Maringá, Maringá, Maringá, Maringá. Volta aqui pro meu sertão, pra de novo o coração de um caboclo a sossegar. Maringá, Maringá, Maringá, Maringá, volta aqui pro meu sertão, pra de novo o coração de um caboclo a sossegar. Milton Amaral compôs a valsa Folhas ao Vento, que teve várias gravações. A gravação mais conhecida é a de Vicente Celestino, mas a original, quem fez foi Gastão Formente, com acompanhamento da Orquestra Victor Brasileira, em disco Victor, no dia 13 de novembro de 1934, sendo lançado no mês de março do ano seguinte. Folhas ao Vento. Mimosa, graciosa e angelical, nasceu em seu jardim uma linda flor. Naquela noite santa de Natal, no momento que juramos eterno amor, no entanto você tudo esqueceu, trocando meu coração por outro ser. E a flor, ao ver a sua ingratidão, murchou e em pranto se desfolhou até morrer. Olhas ao vento, já que o destino assim nos transformou, envelheci na lucidez da imensa provação, num labirinto de tristeza e saudade, num relicário a cruz e dor da ingratidão. Folhas ao vento, quando a bonança veio me abraçar, num desalento aquele amor fui encontrar, numa igrejinha tendo ao colo os filhos seus, pedindo uma esmola pelo amor de ao vento, quando a bonança veio me abraçar, num desalento aquele amor fui encontrar, numa igrejinha tendo ao colo os filhos seus, pedindo uma esmola pelo amor de Deus. Carlos Galhardo gravou em 1946 a canção de Noel Rosa e Henrique Brito, Queixumes, na Victor. Mas a gravação original desta canção realizou-se na Brunswick. E quem canta é Gastão Formente, com acompanhamento de dois violões, Teotônio Correia e João Avelino. O disco foi lançado em dezembro de 1930, mas o título era Meu Sofrer. Os meus verinos sobre olhos trabalhador e gosto até de assim verão. Faz Verão, marcha de Lamartine Babo e João de Barro, foi gravada por Mário Reis na Victor em 1937, alcançando grande sucesso, e é a gravação que todos nós conhecemos. Mas a gravação original, quando era de autoria somente de Carlos Braga ou João de Barro, foi gravada na etiqueta Parlophon pelo cantor Álvaro Miranda Ribeiro, que assinava-se somente Alvinho, com acompanhamento da Orquestra Guanabara. Ouçamos Uma Andorinha Não Faz Verão. Azul de meu telhado, fizeste um dia o teu ninho. Andorinha de asa preta, alegraste o meu caminho. E eu que andava sempre tão tristonho, eu que andava tão sozinho. Dei-te um abrigo em meu teto, tu me deste o teu carinho. Vem, moreninha, vem, tentação. Não anda assim tão sozinha, que uma andorinha não faz verão. Mas um dia veio um rude inverno, ficou tudo enevoado. E com frio tu deixaste o beiral do meu telhado. E na curva azul de um céu distante, procuraste um outro abrigo, esquecendo esta saudade que hoje mora aqui comigo. Vem, moreninha, vem, tentação. Não andaste tão sozinha, que uma andorinha não faz verão. Mas se um dia o inverno da saudade deixar teu ninho orvalhado, volta de novo, andorinha, para o vão do meu telhado. Faz teu ninho dentro de meu peito, e querida moreninha, nunca mais serás inverno, nunca mais serás sozinha. Vem, moreninha, vem, tentação. tão sozinha que uma andorinha não faz verão. Benedito Lacerda fez letra e música o samba-canção intitulado Um Sorriso. A gravação que se conhece foi feita por Alcides Gerard em disco Odeon em 1949. Porém, a gravação original foi feita pela cantora Araci Cortes com orquestra em disco Odeon no dia 17 de julho de 1934. Um Sorriso. Bonfilho de Oliveira e Lamartine Babo compuseram a canção Teus Olhos Castanhos. Orlando Silva gravou em 1952 na Copacabana, mas a gravação original realizou-se em 1930 pelo cantor Augusto Calheiros com o acompanhamento dos Batutas do Norte. A gravadora foi a Parlophone e é essa gravação que vamos ouvir, Teus Olhos Castanhos. Castanhos são os teus olhos cismadores que até parecem dois amores tão cansadinhos de chorar. seus olhos. Os meus olhos são parentes, são tristes. Nossos olhos são dolentes. Se acaso os trocássemos um dia, talvez ninguém descobriria os olhos meus dentro dos teus. Quando um dia tu souberes pela voz de outras mulheres que do amor só te escolho, é porque talvez eu visse outros olhos com a meiguice, o castanho de teus olhos. Muito embora tu zombasses, os meus versos não cantasses, aumentando os meus abrolhos. Eu quisera por vingança ver teus olhos de criança, na tristeza de outros olhos. Teus olhos, os meus olhos são parentes, são tristes, nossos olhos são dolentes. Se acaso os trocássemos um dia, talvez ninguém descobriria os olhos meus dentro dos teus. Vocês estão ouvindo pela Rádio Universitária FM o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje com gravações originais de grandes sucessos. A valsa Saudade Eterna, só melodia, era de autoria de Santos Coelho, recebeu versos de Domingos Correia, o Boneco, mudando o título para Flor do Mal. Foi gravada por muitos intérpretes. Vicente Celestino gravou-a em 1943 na Victor, mas a gravação realizada em 1915 também foi dele, na Odeon, e constituiu-se a sua primeira gravação. Flor do Mal, canção gravada por Vicente Celestino para Casa Edson, Rio de Janeiro. De frente fria, eis o meu romance em fim de dor. Baixa, esquece de dizer, amor, porra. Não procure indagar a causa ou a razão, porra. Eu não te posso amar ou não indagues, não será. Esquecer, prometo minha flor, não mais ouvir falar de amor. Oh, mãe, pobre da perdida coração, pé, grande mundo inteiro, maldição, oh, espírito satan perverso. Todo mal no lo das alberto. Sofrer cuando tengo un reno, vender a consolación. O Cristo también fue traído, porque no puedo ser en paz. Natural, deixarei o meu destino da paz. eternamente flor do mar. Oh, eu recordo que ainda desse fato ao dia é desse me ardente de frente fria. Ei, quando o romance enfim, senhor, basta não procuro indagar a tal sua razão, porque eu não te posso amar, a verdade não será. Mas me esquecer, prometo minha flor, não mais ouvir falar de amor. Oh, eu recordo-me ainda desse fatal dia. Flor Amorosa, polca composta por Joaquim Antônio da Silva Calada, transformou-se em choro. Catulo da Paixão Cearense colocou versos, sendo gravado por vários intérpretes. Francisco Carlos gravou na RCA Victor em 1958. Mário de Azevedo executou no piano em 1957 na Continental. Jacó do Bandolim executou em disco Continental em 1949. Conversos foi gravado na Colômbia por Abigail Alessio Parecis, com acompanhamento de violão. É Marques Porto Bororó executou na flauta em disco Odeon em 1928. Aristarco Dias Brandão interpretou conversos em disco Odeon em 1913. O grupo do Nicanor, composto de flauta, cavaquinho e violões, gravou na Colômbia em 1910. E por fim, a gravação original feita pelos irmãos Eymand, gravaram originalmente na Odeon em 1904. Flor Amorosa Ponta, executada pelos irmãos Eymand para casa, Edson Rio de Janeiro. I'm going to go to the hospital. Tristezas do Jeca, toada de Angelino de Oliveira, é bastante conhecida e gravada. Em 1960, Dionísio Bernal gravou-a na Copacabana. A dupla Tonico e Tinoco gravou-a duas vezes, uma em 1957 e outra em 1947 na Continental. Carmélia Alves e Trio Melodia gravaram-na na Continental em 1953. Paraguaçu gravou-a em 1937 na Colômbia e Patrício Teixeira é quem fez a gravação original em 1926 na Odeon. Acompanha-o regional. Tristezas do Jeca. Nesse verso tão singelo, minha bela, meu amor, pra você quero contar meu sofrer, a minha dor. Eu sou como sabiá, quando canta essa tristeza, desde o galho onde ele está. Eu sou como sabiá, que quando canta essa tristeza, desde o galho onde ele está. Nesta viola canta ingênuo de verdade, cada toada representa uma saudade. Eu nasci naquela terra, num ranchinho à beiração, todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada sente via um barulhão. Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia um barulhão. Nesta viola canta ingênuo de verdade, cada toada representa uma saudade. Lá no mato tudo é triste, desde o jeito de falar. Quando risco na viola, dá vontade de chorar. Não há um que cante alegre, tudo vive padecendo, cantando pra aliviar. Não há um que cante alegre, tudo vive padecendo, cantando pra aliviar. Nesta viola canta ingênuo de verdade, cada toada representa uma saudade. Todos conhecem os dobrados Silvino Rodrigues. Em 1953, ele foi gravado por Mário Zan, em solo de acordeon com acompanhamento de regional, na RCA Vita. Só que na etiqueta ele aparece como autor. Em 1913, a banda Escudeiro executou o dobrado em disco mecânico, Odeon, da Casa Edson. Em 1911, a banda de música da Casa Falhaber, etc. Company, executou o dobrado em gravação da etiqueta Favorite Record. Por essas datas, vocês podem verificar que não há possibilidade de ser de autoria de Mário Zan. Mas a gravação original foi feita pela banda Columbia, em disco Columbia Mecânico, em 1910. Silvino Rodrigues. Thank you. O samba canção Palmeira Triste, de Erivelto Martins, ficou conhecido na voz de Nelson Gonçalves, mas a gravação original foi feita pela cantora Carmen Barbosa, na Victor, com acompanhamento dos boêmios da cidade, em 7 de abril de 1937, com lançamento em junho. Palmeira Triste. Na beira do caminho, de pé sozinha, como a contemplar quem volta. Quando é noite de lua, sua sombra estendida no chão, mete medo a quem passa, parecendo assombração. Todos nós temos uma palmeira nossa vida, uma estrada muito comprida, onde aparece a assombração. Todos nós temos uma palmeira de folha verdina, onde o sabiá se alinha, no inverno ou no verão. Eu sou a palmeira comprida, tu és o sabiá querido, fizeste o teu ninho no meu coração. Palmeira triste que na beira do caminho, de pé sozinha, como a contemplar quem volta. Quando é noite de lua, sua sombra estendida no chão, mete medo a quem passa, parecendo assombração. Palmeira de folha verdinha, onde o sabiá se alinha, no inverno ou no verão. Eu sou a palmeira comprida, tu és o sabiá querido, fizeste o teu ninho no meu coração. Chico Buarque de Holanda gravou há algum tempo a marcha Turma do Funil, chegando a que alguns atribuíssem a ele a autoria. Mas a gravação original foi feita pelo conjunto cearense Vocalistas Tropicais em disco da etiqueta Copacabana, de 1956. E a autoria de Mirabô Pinheiro, Milton de Oliveira e Urgel de Castro. E foi grande sucesso no carnaval de 1956 e alguns posteriores. Turma do Funil. Chegou O famosíssimo Choro Carinhoso, de autoria de Pixinguinha, com versos de João de Barro, foi composto em meados da década de 20 somente a melodia. Choro que teve várias gravações até receber versos de Carlos Alberto Ferreira Braga, João de Barro, em 1937, quando voltou a ter várias gravações. Somente em 1953 recebeu várias gravações. Dalva de Oliveira gravou na Odeon e Gustavo e sua orquestra na Copacabana. Radamé Nátaly gravou em solo de piano em 1949 na Continental. Isaura Garcia gravou na RCA Victor em 1948. Zacarias e sua orquestra gravou em 1944 na Victor. Garoto e Carolina gravaram em dupla em 1943 na Victor. Em 1941, o autor Pixinguinha gravou em solo de flauta e Muraro em solo de piano, ambos na Victor. Orlando Silva foi o primeiro a gravar com versos em 1937 na Victor. Em 1934, Lupécio Miranda gravou no bandolim na Victor. Foi gravado pela Orquestra Victor Brasileira em 1929 na Victor. E, finalmente, em 1928, a gravação original do Choro com o título de Carinhos, pela Orquestra Pixinguinha Donga, em disco da etiqueta Parlophone. Carinhos. Terceira produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, fica por aqui. No próximo programa traremos um novo assunto para vocês. Obrigado pela audiência e até lá.